você me fez um cara apaixonado, um sofredor. Nasci pra te amar e não foi pra morrer de amor. Tô preso acorrentado nas amarras da paixão. O corpo machucado, magoado na ilusão de ser amado e desejado. Coração, alguém que seja alucinado feito eu. Que busque o mesmo sonho, o mesmo olhar dos olhos meus. Que seja meu caminho, meu destino, vida minha. Que busque entre os valores da verdade, carinho, felicidade. Metade com metade, inteiramente sem adeus. Depois de tudo que eu sonhei, você me fez um cara apavorado e sem juízo. Mexeu com minha cabeça, me levou pro paraíso. Pus mel na minha boca, lambuzou meu coração. Depois de tudo que eu sonhei, briguei com todo mundo, até comigo eu já briguei. Levei tapa da saudade, não bati, só apanhei. Eu quis ganhar o jogo, perdido pra solidão e solidão e solidão. Depois de tudo que eu sonhei, fez um cara apavorado e sem juízo. Mexeu com minha cabeça, me levou pro paraíso. Pôs mel na minha boca, lambuzou meu coração. Depois de tudo que eu sonhei, briguei com todo mundo, até comigo eu já briguei. Levei tapa da saudade, não bati, só apanhei. Eu quis ganhar um jogo perdido por solidão. Depois de tudo que eu sonhei, você me fez um cara apavorado e sem juízo. Mexeu com minha cabeça, me levou pro paraíso. Pôs mel na minha boca, lambuzou meu coração. Depois de tudo que eu sonhei, briguei com todo mundo, até comigo eu já briguei. Levei tapa da saudade, não bati, só apanhei. Eu quis ganhar um jogo perdido pra solidão.